A Polícia Militar de Foz do Iguaçu recuperou nas últimas horas um veículo que foi tomado em assalto a uma residência. Às 19 horas de quinta-feira, os PMs foram informados de que na rua Capivari, no bairro Campos do Iguaçu, uma pessoa estaria sendo mantida refém no interior de uma residência. Quando os policiais rapidamente chegaram ao endereço, descobriram que a casa havia sido alvo de um roubo. As vítimas estavam trancadas no interior da casa. No local, a equipe policial registrou o fato, tendo que inclusive colocar no relatório que precisou pular o muro e arrombar a porta dos fundos para liberar as vítimas, as quais relataram que quatro indivíduos em posse de armas de fogo adentraram a residência e deram voz de roubo, subtraindo do local um veículo Space Fox, documentos pessoais e pertences da família. Às 22 horas, uma equipe de trânsito estava em diligências pela Avenida das Cataratas e em uma rua paralela a um hotel luxuoso, perceberam um veículo Space Fox de cor cinza estacionado em via pública. Ao checar a placa junto à central de operações, os policiais descobriram que era o mesmo veículo que havia sido levado horas antes da região leste da cidade. O automóvel foi apreendido e encaminhado para a 6ª SDP para a restituição ao proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.